cheque trem. Baixo, tá travado, passou o CA vetor 362, 3603. 3603, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, no 0 grau 079, ajuste no 012. Reporto que a ambulância e o pessoal, o médico já está no portão 10, senhor, destinado ao senhor. Afirmativo, confirmado qual será o portão de parada? O portão será o 10. Afirmativo, tá 3603. Boa, com a Indiana Vanga, está na rotatória. Paciente Eco Índio Novembro, faça uma espera no rotatório e reporte reingressando final pistão 7, Eco Índio Novembro. 3560, direita 160, desce pro 060, tá 3560. Limite a rádio magnética, 065 de Simbra, tá no 3560. 065 de Simbra, sente. Limite do São 3560, 060 de Simbra, é isso? Afirmativo, 3560. Bono 602, desce para 2000, ajuste 1092. Descendo para 2000, 1092, 1602. Para 3560, desce para 3000, ajuste 1092. 3012, 3560. Guanavale, Barrena 360, interceptando a final da ONU 7, Alexandre Aeronave, cruzando o momento da ONU 7. Copiado, Eco Índio Novembro, tem pouso autorizado, senhor Pistão 7, vento 10 graus, 08 nós, ajuste no 012, papá, Eco Índio Novembro. Bom, Guanavale. Aeronave que modulou o controle. 1273, 1273, eu estou em identificação, chegada a Bonf, desse mantenho nível 040. Bonf 040, solicita a RNAV da RI. Gente, aguarde a autorização para a RNAV. Aguarde. Voltando 3603, Vivão, assista. Direita Alfa Juliette, parte 1 no portão 10, táxi autorizado 3603. Confirmando Alfa para o 10, então 3603. 602 está autorizado final ILS, reporte estabilizado. Autorizado final ILS, reportará estabilizado 1602. Portão 2, 3897, autorizado, time táxi. Estamos na táxi, 3897. Isso, Focal 08. Focal 08, dúvida para aí. Nós vamos na final normal contra rebaixado, checado. Eco de Novembro, já tem pouso autorizado, pistão certo, senhor. Vento 1 no 0 graus, 612 de nós. Bago Pou, ao final, vamos poder lá fazer 180? Afirma. Avança. 560 para o localizador, curve à esquerda para o 070. Informo o tráfego na sua posição. De 11 horas, 9.5 milhas, passa 3 mil pés para 2 mil pés, é o primeiro na sequência de aproximação. Senhor, o segue. Sente ao tráfego à vista, pro 070, limite localizador da 10, só 3560. Ponte livrando no guarda-bré. Os 08, decolado aos 20. Chame agora o controle de Salvador em 19.35, senhor, tem um bom voo. Salvador, 14.08. Bacal 08, contato radar, subiu ao nível 280, saída agora. Bacal 08. Meu zero está autorizado 2000 pés, ajuste no 012. 2012-3560. Recepção no localizador, 602. Usa o tapu. 602, chame torre, 18.6. 18.6, 1602. Estacionado, vacância livre. Salvador, 602, 3 milhas para o centro, desvalta mesmo. Gol no 602, tráfego avistado, ajuste no 012, continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo e travado, senhor. Sim, reportará, 602, uma milha para o externo, embaixo e travado. Gol no 602, tem pouso autorizado, pista 10, vento agora de 120 graus, 08 nós. Autorizado o pouso, confirme o vento, por favor. Vento agora de 100 graus, 08 nós. Gente, autorizado nosso pouso, gol 602. Gente, 3.60. 6.01 autorizado, time táxi, portão 3. Trabalhando táxi, autorizado, 5.60 para descer 1.700, visual. 5.60, mantenha o perfil, mantenha 2.000, aguarde para 1.700. 2.000, aguarde. TP 54 no 5, 5 milhas nordeste da posição coral, serviço radar terminado, chame Léos 120, decimal 1. Zero, chame torre no 8.6. 8.6, pode descer 1.700, senhora? Eu tenho perfil 2.560. Tá, vou descer para 1.700, já estamos abaixo de 10 milhas, vamos descer. Conforme o perfil. Controle, boa noite, Papa Sano, Juliette Teatro. Juliette Teatro, tamo, prossiga. Vamos a 49 milhas, tá no ponto de alta. Tá, Gizão, quantidade de proa da rotatória? Gente, o Patango Juliette Serra Tango, da presente voo na proa da rotatória. Início e descida para 1500 pés, Juliette Serra Tango. Entendeu, descer para 1500 pés, estacionado 5143. À direita, chame solo, frequência 121, decimal 9, senhor. Grande direito, 219, gol 1602. Solo Salvador, 1602, revisando o senhor. 602, até antes da Juliette, aguardando o ingresso do pátio 1, portão 01. Gente, até antes da Juliette, aguardando o ingresso do portão 1. Cal 08, chame Recife, 1288, Tatarno 3325. 1288, 3325, para Cal 08. Atingir 040, prosseguindo o procedimento, 1273. Voo 273, está autorizado o RNAVE, após o Cervito 367, voo na Pro Cervito 366, desce para 2500 pés, ajuste no 012. Confirma, a senhora quer que aproe o 367? Dá presente pro observado 366, agora no 273, indecida para 2500 pés, ajuste no 012. 366, 2500, 012. Taxi Gol 1601, estamos com 136 a bordo, são 4 horas mais 4 para alternar Campinas. Campinas 136404, direita Índia Alfa, ponto 010, turno 8, decimal 6, altímetro 1012, tem uma boa viagem, gol no 601. Obrigado, boa noite. Boa. Uno no 0 graus, 08 nós agora, senhor. Obrigado. Gol 602, antes da Juliette. Gente, 602, mantém a posição inicialmente. Vamos manter gol 602. Mate, o Airbus da TAM no portão 2 já está autorizado para o pushback, tanto é que já iniciou. Pode taxiar um pouco mais à frente até antes da Índia. Pela frente do 321 da TAM, está livre até o portão 1, assim que o trato posicionar através dessa ilha gramada, ok? Positivo, então passa a Juliette, mantém antes da Índia, após a, o pushback da aeronave liberando a Índia, ingresso por São Luís. Oi, boa noite, gol 1601, no ponto espera da 10, pronto. Boa noite, quando 601, tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Negativo. Quando 601, visual com Airbus da Tana, curtíssima pista no zero? Negativo. Quando o Meserlon após a passagem do primeiro tráfego que pousa, Airbus 320, curtíssima pista no zero, a linha mantém pista no zero, agilizando manobras, aguardando para decolagem, então logo autorizado, gol no Meserlon. Gol no Meserlon, na gestão. Meia. Pediu para receber? Dia, 708. Ok, só um instante a cópia. A formação é que é o tinto 1012, portão 4. Ok, certo. No solo aos 29, libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 9, senhor. 219, pela próxima direita, eco. Salvador, boa noite, gol no 273. Boa noite, gol no 273, tráfego avistado no 0, no 2, QNH. Continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Aguardando a pista livre, gol no 273, está baixado o trabalho. Sim, senhor. 050. Por identificação, desce para 0500, 7984. Sua decolagem da pista no zero está autorizada. 601, na escolha. 3560, Alfa Juliette, parte 1, portão 8, táxi autorizado. Alfa Juliette, Pátio 1 no portão 8. Minha 708 é objeto? Sim, eu vou copiar. Autorizou, Recife, nível 330, aeroporto Ruiz 58, decola pistola 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha, posso curvar à esquerda, subida Pucajama, transição Aracaju. Controle em 1 no 9.35, todos 86, código 5160. 9273. Decola da 10, terceira reta até 2000, terceira milha, com a esquerda. 1935, 560, a saída é Puca, Aracaju, pela Apolice 58, UM670. Portão 4, chama o ponto, puxa acionar. Parei, ligado. É. Controle, boa noite, gol 1601. Gol 601, contato radar, Cibão nível 400, saída da El. Da El 400. Galeão 54410, táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera 10, tô 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, 12, boa viagem, tá 3297. Para 10, Índia Alfa, 186, 3297. Boa noite, Torre Salvador, OTAN 3897, pronto, ponto espera da 1-0. OTAN 3897, ali mantém pista no 0. Ali mantém 1-0, OTAN 3897. Salvador, boa noite, gol 1273. Bate 1 no portão 612, via Alfa e Juliet, táxi autorizado. Bate 1 no portão 612, via Alfa e Juliet. 1203, chame Recife. 1288, tá perto 335. 38 97, decolado aos 36. Chame agora o controle de Salvador em 1 no 9 decimal 35, senhor. Tenha um bom voo. Boa noite, 935. Confirmada a mensagem, foi para 1601. 1601, afirmativa. Recife 1288, aperto 3325. 2288 3335. Controle Salvador, boa noite. 3897. Daí é o Dineto. 3897, acionando contato radar, suba ao nível 340, saída da EL. 340-3297. Controle Salvador, está 3297. 297 possível. Quando possível voar pro de dinheiro? Eu tenho perfil, 3897. 3897. Já está o informe visual com campo. Já está. Tingiu 50, Marcelo, top 9840. Acho top 9840, vai prosseguindo descida para 2000 pés, ajuste no 012. Reporte estabilizado na final ILS. Para estabilizado, peço para 2 na 9840. Sim, informe, LS está sem o glide, 9840. Sem o glide, passa 9840. Top 9840, informo que o senhor está à direita da Star. Positivo, estamos corrigindo agora. Está o voo de militar, estamos corrigindo aqui a nossa ferida. Gente, mas tem top 9840. Serra Tango, Juliette, Serra Tango, chame agora a torre 118 decimal 6. Boa noite, você. Solo. Sierra Tango, agilize na medida possível a sua aproximação, senhor. Reporte a 3 milhas, final pista no 7, trem baixo, travado, rotando. Juliette Sierra Tango. Reta. Tango avistado, tem pouso autorizado, senhor. Pista 17, vento 100 graus, 099, 012 QH. Sobre 9840, informe estabilizado ou visual com a pista. Está visual com a pista, prosseguir a aproximação. Stop 9840, chame torre 198 decimal 6. 2614, top 9840. No 3897, chame Recife 1288, aperno 3325. 288-1335. Afirmativo, 3897-1335 a secundária. 3897. Quando possível, estamos no aguardo. Qual o portão? 5. 05, número 1 para cópia, só um instante. Juliette Sierra Tango no solo aos 4, 3 graus, senhor, pela agilidade na aproximação. Confirme o pátio que se destina. Pátio 5. Sim, senhor. O backtrack livre à esquerda, livre táxi até o pátio 5, estacionar frequência livre, Juliette Sierra Tango. Boa noite. Macetob 9840, cheque trem, pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento 100 graus, 099, 012, QNH. Confirmo o vento, pera. Vento de 100 graus, 08 nós. 3197. 3197, pronto, para quanto? Autorizado nível 340, inicial negativo 36. Desautorizado 340, aerovia peso 14, decola piso 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita, subida da Euleda, transição Bless. Controle 119, decimal 35, turno 118, decimal 6, código 5164. É autorizado na Leão nível 340, aerovia peso 14. A saída decola da 1-0, conforme a saída da El,